Quantas vezes eu te pedi pra se lembrar de mim? Eu estava aqui precisando de você. Quantas vezes você sorriu e até zombou de mim? Não estava nem aí, eu não existia pra você. Agora vejo que a vida te ensinou. Depois que perdeu um grande amor, ficou tão só, só, tão só. Agora você me diz que quer voltar pra mim. Ainda estou aqui, mas não posso te querer. Agora que você já sabe que a solidão é ruim, doeu demais em mim, está doendo em você. Não desejo pra você o que eu passei. Quantos dias, quantas noites eu fiquei tão só, só, tão só. Vai, busque o seu caminho, vai. Não estou sozinho, encontrei alguém pra mim. Vai, vai viver a vida, vai. Sempre há saída, entenda que o amor é mesmo assim. Agora você me diz que quer voltar pra mim. Ainda estou aqui, mas não posso te querer. Agora que você já sabe que a solidão é ruim, doeu demais em mim, está doendo em você. Não desejo pra você o que eu passei. Quantos dias, quantas noites.